acordei e de repente me dei conta que estou sem você. Tive a sensação de que o mundo inteiro estava desabando em mim. Corpo, alma cheios de saudade, e eu vivendo aqui pela metade. Olho em minha volta e me pergunto se é mesmo assim. Hoje eu acordei e novamente me descubro sem você aqui. Dá uma dor no peito, uma vontade, eu não sei como sobreviver. Não domino mais o pensamento, chego à conclusão que não aguento. E se for assim, sinceramente, como é que eu vou viver? Vou vivendo de lembranças, choro feito uma criança, estou morrendo de paixão. Chega a noite, eu perco o sono, fico louco e telefono, não controlo a emoção. Você lá do outro lado, parecendo que é passado, e eu buscando a solução. Vou mantendo a aparência, disfarçando a sua ausência e machucando o coração. Sem você aqui, dá uma dor no peito, uma vontade, eu não sei como sobreviver. Não domino mais o pensamento, chego à conclusão que não aguento. E se for assim, sinceramente, como é que eu vou viver? Vou vivendo de lembranças, choro feito uma criança, estou morrendo de paixão. Chega a noite, eu perco o sono, fico louco e telefono, não controlo a emoção. Você lá do outro lado, parecendo que é passado, eu buscando a solução. Vou mantendo a aparência, disfarçando a sua ausência e machucando o coração. Vou vivendo de lembranças, choro feito uma criança, estou morrendo de paixão. Chega a noite, eu perco o sono, fico louco e telefono, não controlo a emoção. Você lá do outro lado, parecendo que é passado, eu buscando a solução. Vou mantendo a aparência, disfarçando a sua ausência e machucando o coração.